fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só vive fazendo besteira. A massa. Portal do Arrocha. Cachaça, toma catuaba, ela sobe na mesa, ainda quebra a cadeira. Bebe demais, até fica tonta. E não tem homem que pareça nega. Quando ela bebe, dói dela, pira. Descontrola e vira tranqueira. Ela chuta o pau da barraca, ela quebra no tapa e não é brincadeira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só vive fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só vive fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só vive fazendo besteira. A massa. No Tinder, ô papai, eu me encontrei com um menino. Aí disse uma coisa linda no aplicativo da internet. No Tinder, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match. No Tinder, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match. No Tinder, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match. No Tinder, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match, deu match. No Tinder. E é pra descer com a mão na cabecinha. Dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã. E é pra descer com a mão na cabecinha. Dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã. O rala ralo, rala ralo, rala ralo, com a bunda no chão. O rala ralo, rala ralo, rala ralo, com a bunda no chão. O rala ralo, rala ralo, rala ralo, com a bunda no chão. Rala, ralo,